está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Boa tarde a todos. Que vocês tenham passado, né, um grande final de semana. Eu passei e estamos aqui para mais um Espaço Jovem na sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Gustavo, boa tarde. Como é que você está? Tô legal, Liz, e você? Eu tô bem, também passei bem. Você viajou, Gustavo? Não viajei não. Ah, semana não, né? É. Boa tarde, galera do Espaço Jovem. Sou Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. É isso aí. E lembramos que o programa é ao vivo e você participa aqui com a gente na Rádio Rio de Janeiro. Vamos falar aqui, ô Gustavo, pro pessoal já começar a participar, o nosso site, né? Exatamente, o www.radioriodejaneiro.am.br. Então, e vamos falar qual é o nosso e-mail? Vamos falar aqui, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Uma outra maneira de participar também é pelo Twitter, twitter.com/espaçojovemesp. E o nosso CEP, que é o nosso CEP, não, gente, é o nosso fax, 3386-1444. E temos também endereço para quem quiser escrever, Gustavo, fala aí. Exatamente, mande uma cartinha para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. Então, hoje nós vamos falar de um tema, e gostaria assim, aqui de lembrar, né, que dia 26 foi o dia das avós, viu? Parabéns para todas as vovós, tá? Que vocês tenham muita saúde, muita paz e continue, né, com essa, toda essa experiência que vocês têm, orientando, né, a nova geração que vem por aí, né, Gustavo? Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre terceira idade, para falar um pouquinho, né, desse lado vovó, né? Exatamente. Então, vamos falar aqui das nossas curiosidades, Gustavo. Exatamente. No dia 28 de julho de 1929, nasce o político brasileiro Itamar Franco. Itamar foi presidente da República, vice-presidente, senador e governador do estado de Minas Gerais, além de prefeito de Juiz de Fora. Em seu mandato como presidente da República, Itamar Franco implantou o Plano Real, valorizando a moeda do país, que é usada até hoje. Itamar Franco também foi embaixador brasileiro na Organização dos Estados Americanos, a OEA, embaixador do Brasil em Portugal e conselheiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Itamar desencarnou no dia 2 de julho de 2011 por conta de complicações de uma leucemia. Então, dando prosseguimento, no dia 28 de julho de 1965, encarnava a cantora baiana Daniela Mercury. Daniela venceu um Grammy, o maior prêmio da música latina, com o álbum Balé Mulato. A popularidade da cantora é tamanha que Daniela é tida como a rainha do axé music. Em 2010, a cantora completou 20 anos de carreira. Parabéns, Daniela Mercury, né, e a todos que aniversariam nessa data. Bom, também no dia 28 de julho, só que de 1998, a BMW e a Volkswagen fazem um acordo para repartir a marca britânica Rolls-Royce. A marca de veículos é uma das mais conceituadas do mundo, sendo considerada a montadora que produz os carros mais luxuosos do planeta. A Rolls-Royce foi fundada em 1906. E então, gente, nosso programa é ao vivo, né? E a gente conta com a participação de todos vocês, né? Olha só, nós temos aqui como convidado, nós temos o seu Aloysio Higgino, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre o nosso tema mencionado. Olha só, deixa eu queria falar aquela coisa da brincadeirinha, né, Gustavo? Na semana passada, né, a gente teve aquela brincadeira do o que é, né? E essa semana a gente... Dá prosseguimento, né, isso, Lisa? Dá prosseguimento. A brincadeirinha do que é o que é. Uma coisa interessante é que, né, a gente começou fazendo essa brincadeira e teve um ouvinte, deixa eu ver aqui o nome dele, é o João Constâncio de... Bom, ele não citou aqui o bairro, mas ele deixou aqui uma dica de pegadinha. Vamos falar aqui, olha. Qual é a palavra mais longa do alfabeto? É a pegadinha de hoje, do dia 28, viu, gente? Participe. No final, a gente vai sortear um livro. Deixa eu falar aqui para vocês o que está valendo o nosso brinde. É um livro Crescendo com Isabel, da escritora Ana Maria Espranja e do senhor Djalma Santos. O livro foi gentilmente cedido pelos autores e pela editora Leon Denis. Então, a gente gostaria que vocês participassem. E no final do programa, a gente vai falar quem foi que ganhou o livro da semana passada, que foi o livro Irie, de Iracema Sapucaia. Portanto, né, aguarde. Aguardem até o final. Vamos lá. O que rola por aí? O Grupo Espírita Emmanuel está organizando o seu Arraiá Solidário. Para participar, os interessados devem comprar o ticket julino no valor de R$ 5,00. O evento ocorre no dia 30 de julho, no sábado, a partir do meio-dia. Informações através dos telefones 2220-2668 ou 2502-8343. Vem aí o concerto série MPB e série Broadway, com a participação da cantora Natasha McKenna. O evento ocorre no sábado, no dia 6 de agosto, no Teatro Bezerra de Menezes, que fica na rua São Francisco Xavier, 907-609, no Maracanã, em frente ao UERJ. Os interessados em acompanhar o evento podem adquirir seus ingressos pelo valor de R$ 10,00 na Livraria Joana de Ângeles, que fica na Rua do Catete, 347, Loja 7, no Largo do Machado. Informações pelos telefones 2265-2065 ou 3259-9901. Vem aí o AME, Arte no Movimento Espírita. O evento vai conter apresentações teatrais, danças e músicas. O AME ocorre nos dias 27 e 28 de agosto, no Centro Espírita Humildade e Amor, que fica na Rua Cisplatina, 148, no Irajá. Inscrições e informações através do site www.ameartespirita.com ou pelo e-mail contato@ameartespirita.com. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Ei, hoje, como falei para vocês, nós vamos falar, né, sobre terceira idade. E o nosso convidado, né, acabei de saber que ele foi um dos responsáveis pela criação desse programa Espaço Jovem. Boa tarde, senhor Aloysio. Explica pra gente também essa história aí, viu? Muita gente quer saber. Boa tarde. Vou utilizar o mesmo processo que vocês usaram aí. Boa tarde, galera. Boa tarde. Certo? Isso. Certo. Muito bom. É uma alegria grande nós estarmos aqui juntos, né, com jovens, certo? E neste programa que é um espaço conquistado pelos jovens, para os jovens e com os jovens. É isso. Mas fala um pouquinho dessa história que você falou do programa. Não, é que nós temos o privilégio de estarmos dentro do Conselho Curador da Fundação Paulo de Tarso, né, a Rádio Rio de Janeiro. Sim. E já há muitos anos que a gente conversando aqui, chegamos a uma necessidade, à conclusão de uma necessidade de que os jovens deveriam ter um espaço na radiofonia, através da Rádio Rio de Janeiro, para que abordassem a nossa doutrina, temas relativos a ela e situações e experiências, certo? Dentro da ótica do jovem, para o jovem. E isso daí, felizmente, foi determinado pela administração da Fundação, da Rádio Rio de Janeiro. E hoje nós temos aqui esse programa que é muito interessante, inclusive pela forma como os temas são abordados e tratados. Isso é bom, viu, gente? Foi carinhosamente planejado, viu? É para vocês, certeza. É para vocês todos que estão aí. Jovens de todas as idades, né, seu Luiz? Vamos lá. Vamos começar, Solis, nós vamos falar sobre terceira idade. E assim, nada, né, para começar, o básico. O que é terceira idade? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? É difícil. Porque se a gente for raciocinar com terceira idade, vem uma das perguntas que se seguem. O que é a primeira, a segunda, a terceira, que verdade. Nós estamos falando, a quarta, e até onde vai, certo? Ou até onde vão essas classificações de idade. Então, nós podemos dizer que o que é denominado como terceira idade é uma faixa da nossa existência atual em que nós já estamos adentrados no tempo. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Tá chique, né? Até. Em que nós estamos adentrados no tempo. E ali estão reunidos aqueles que já têm uma idade mais avançada em relação à nossa expectativa de vida. Né? Existe, assim, você está falando, é uma fase, mas existe assim, uma idade que marca essa entrada? Ou... Não existe. Eu ia e vou fechar o raciocínio dizendo o seguinte, que nós entramos na terceira idade, que é o momento em que nós nos sentimos dentro desta faixa etária, quando nós nos sentimos nela, certo? Porque, em realidade, para nós, fica muito claro o que nós somos. Nós somos espíritos imortais, sim, não é isso? Sim. Então, para o espírito, não importa se é primeira, segunda, décima, quinta idade, certo? Interessa é como nós sentimos que estamos nesta experiência ligada ao corpo físico. Então, nós temos já limitações do corpo físico, essa coisa toda, e nós, ao sentirmos isso, nós vivenciamos a nossa existência de forma diferente do que fazíamos anteriormente, sim, certo? Uhum. Com limitações, conscientes dessas limitações e sem reclamar delas. Isso certo? É mais importante, sem né? reclamar delas. Seu Aloysio, quais são as características desse período, né, da terceira idade? As características foram mais ou menos essas que nós acabamos de citar aqui. Elas se fazem sentir por dificuldades ligadas sempre ao aspecto físico. Nós podemos dizer que aí nós temos rugas, manchas, diminuição de reflexos, a visão que fica prejudicada, certo? A memória que falha por algumas vezes. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós podemos relacionar essas e outras como sendo dificuldades ligadas ao corpo físico, sim, não é isso? Uhum. Mas nós não somos o corpo físico. Nós estamos ligados ao corpo físico durante um determinado momento. E nós temos que sentirmos com aquilo que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Ou seja, nada de entrar em desespero porque apareceu uma mãe. Não, né? Não. Pelo contrário. Nós chegamos aqui a esta fase da nossa existência espiritual ligadas a um corpo físico, já determinando, ou já tendo determinado na nossa trajetória, que existirá um momento que nós deixaremos esse corpo físico. Sim, certo? Sim. Então nós temos é que ter a consciência do que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Eu costumo dizer que eu não sou o Aloysio, eu estou o Aloysio. Verdade, não é isso? É verdade. Então eu estou ligado a um corpo físico que é identificado por este nome, Aloysio. Sim. Assim como você por Lívia e o Gustavo por Gustavo. É, certo? Mas você não é o Gustavo, você não é a Lívia. Você está Lívia, você está Gustavo. Eu estou Aloysio. Certo? Então nós temos que verificar o seguinte: como é que nós aproveitamos esta oportunidade? Aproveitamos já tristes porque está acabando ou aproveitamos da melhor maneira para que nós possamos cumprir a proposta que nós tivemos quando para aqui viemos? Isto vai definir como nós nos sentimos neste momento da nossa existência. Isso é verdade. Vai, Gustavo? Qual a importância assim, de respeitar os idosos, seu Aloysio? Qual seria a importância de manter esse respeito pelos idosos? O respeito ele não é imposto, ele é conquistado. Certo? Tudo que nós fazemos diz respeito àquilo que nós estamos semeando, certo? E da forma como será visto e colhido, e logicamente daí advém esse tratamento que inclui o respeito, entre outras formas de relação entre nós todos, né? Nós devemos respeitar não apenas os idosos, certo? Mas os jovens também, e os jovens para os idosos para os jovens, porque nós estamos todos aqui numa vida de relação em etapas diferentes ou em fases diferentes. Alguns chegaram mais cedo, outros chegaram um pouco mais adiante, certo? Mas todos nós temos a mesma proposta, todos nós temos uma finalidade maior, que é evoluirmos, progredirmos. E isto diz respeito essencialmente a uma máxima que nos foi ensinada pelo Cristo: amai-vos uns aos outros, não é isso? É isso. Então, se nós temos o amor pelo nosso próximo, o amor por aquele que está junto a nós, nós com certeza iremos respeitá-los, né? Seja do jovem para o mais idoso, seja do idoso para o mais jovem. A coisa funciona em mão dupla, sempre numa reciprocidade. Isso, muito bom. Qual a importância dos idosos terem uma vida social participante, né? Dentro de um grupo ativo, dentro de um grupo na sociedade? Enfim, qual a importância dessa... Quando nós falamos em vida social, nós estamos falando exatamente desta vida de relação dentro de um determinado grupo, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, na Rádio Rio de Janeiro, certo? Seja onde for, né? Então é como nós nos relacionamos. E essa atividade em grupo é o que nós sempre fazemos, certo? Porque nós não temos uma atividade exclusivamente nossa. Mesmo aquela que nós realizamos sozinhos, nós estamos realizando em prol, em benefício ou voltados para alguém mais, certo? Então não existe uma atividade solitária exclusivamente. Existe ou deve existir uma atividade sempre em grupo, que é muito mais agradável. Com certeza. Certo? E isto diz respeito essencialmente à nossa ocupação. Certo? Então aquele que já está, vamos chamar até, vamos localizar no tempo, nas atividades, já está até aposentado, né? Uhum. Porque a gente associa imediatamente a terceira idade com o aposentado, né? Falou em terceira idade, aposentado, certo? Só abrindo um parênteses, eu jurei na minha vida que nunca mais eu vou me aposentar, certo? Porque eu tenho a minha origem, certo? Eu tenho a minha origem como oficial de marinha, né? Então eu cumpri o meu tempo, foram 39 anos, né, de serviço que eu tive com a Marinha, e em um determinado momento eu me aposentei. Quando eu me aposentei, eu falei: agora eu vou fazer todas as coisas que eu sempre quis fazer e não tinha oportunidade, não, porque eu viajava. Eu viajava, não dava para assumir compromissos, porque a gente tem, quando assume um compromisso, tem uma responsabilidade, certo? Então eu evitava determinados compromissos, mas que eram do meu agrado. Sim. Então foi: agora é o momento, vou assumir os meus compromissos que eu não podia assumir antes. Assumi. 6 meses após eu ter me aposentado, a Marinha me contratou. Olha. E eu voltei a trabalhar, mas não larguei os meus compromissos. Ah. Então passei a ter atividades quase que em dobro. Verdade. Verdade? Verdade. Muito bem. As coisas foram, o tempo foi passando, trabalhei mais 10 anos, certo? Nossa, dentro da Marinha, já como aposentado. E dentro desse período, houve um processo em que eu acabei indo parar como diretor da Federação aqui do Estado do Rio de Janeiro, certo? Que é uma mão de obra muito grande, uma atividade intensa, muito intensa, e chegou a um ponto em que não estava havendo a possibilidade de conciliar, certo, as duas atividades. Uhum. Então eu escolhi o meu patrão, certo? O meu patrão está lá em cima, certo? Sim. E eu adotei somente as atividades dentro do meio espírita. Mas quando eu decidi isso, as atividades começaram a crescer com uma intensidade, uma velocidade incrível, certo? Né? Que eu jurei para mim mesmo que nunca mais eu me aposento, certo? E cada vez que eu me aposento, a carga de trabalho fica mais complicada, certo? Volta com uma carga maior, né? Mas isso é bom. Eu não estou reclamando, não. Isso não, é muito bom. É bom. Porque quando a gente fala em entrar na idade, ou idade avançada, ou terceira idade que seja, nós devemos nos preocupar sempre em termos ocupações. Sim. Mantermos os nossos neurônios com suas sinapses, né, as suas ligações entre eles, funcionando da melhor maneira possível. Cada vez mais se descobrem que a quantidade de neurônios que o homem tem, o homem ou mulher, masculino, feminino, que tem, cada vez se descobre que tem mais, certo? Uhum. Hoje em dia já estamos em cerca de 100 milhões de neurônios, certo? Uhum. E que morram alguns por dia, certo? Ainda sobra neurônio para um bocado de tempo. Então nós temos que mantê-los em atividade e nas conexões entre eles, as sinapses. Isso nos dá o quê? Uma saúde mental. Certo? Quando nos dá uma saúde mental, como decorrência, nós vamos primar por uma saúde física. Certo? E esta saúde física nos dará as energias que nós precisamos para continuarmos em atividades que sejam, aí sim, do nosso agrado. Conforme nós falamos anteriormente, nós passamos a ter uma opção das nossas ocupações, das nossas atividades, o que anteriormente nem sempre era possível. Haja trabalho. Haja trabalho, nossa, nem fala. Seu Aloysio, tem aí, né, na sociedade exemplos de famílias que abandonam os idosos, né, os familiares idosos, e esses acabam sofrendo algumas consequências, como, por exemplo, a depressão. Qual a importância, né, no âmbito familiar, no cuidado com o idoso, na atenção com o idoso? Eu diria que é uma obrigação, né, porque, em realidade, nós estamos apenas retribuindo aquilo que fizeram conosco. Certo? Porque nós normalmente esquecemos que nós já fomos pequenos, já fomos totalmente dependentes daqueles que muitas vezes hoje em dia são abandonados. Certo? Então é uma retribuição. Quando nós adotamos esta postura de nos afastarmos ou repelirmos aqueles que já têm dificuldades, aqueles que já são idosos, nós estamos exaltando em nós o egoísmo, certo? Que é algo que não é correto. Perfeito? Agora, tem uma segunda parte aqui nessa pergunta, que é muito interessante que a gente fale. Que quando isto ocorre, aqueles idosos que são muitas vezes rejeitados ou que são abandonados pela sua família, que ficam solitários e sofrem de depressão, né? Então, existe, primeiro, uma colocação que o solidário jamais será solitário. Certo? Então, aquele que está solidário, aquele que está junto com, os outros, que ajuda, que promove algo de útil para todos os outros, ele jamais será solitário. Certo? E aí vem o aspecto da depressão. A depressão, ela vai ocorrer nestes casos, mais especificamente, quando não tem uma origem química dentro do nosso organismo, vai decorrer pela falta de ocupação. Nós voltamos a isso, porque aquele que está ocupado, ele não tem tempo para ficar deprimido. É verdade. Certo? Esta é que é a grande realidade. Quando você se ocupa, quando você tem atividades que fazem com que o seu tempo passe muito rapidamente, você não tem tempo para ficar pensando nas suas desventuras, nas suas dificuldades. Você está ocupando o seu tempo tentando promover o bem para resolver as dificuldades daqueles que estão próximos a nós e, em consequência, resolver as nossas necessidades. É verdade. Se eu te contar o que hoje, por exemplo, como é a minha agenda, no dia de hoje, só pegando um exemplo, a gente vai ver que eu não tenho tempo para ficar deprimido. Não dá, não sobra tempo. Porque às 8, eu acordei às 6:30, 8 horas eu já estava em sala coordenando um grupo de estudos no Lar Tereza, a casa que eu frequento, até às 9:30, saí de lá 9:45, fui correndo para o dentista, sentei na cadeira, levantei do dentista, voltei correndo para casa, tomei banho, almocei, mudei de roupa, vim para a Rádio Rio de Janeiro, saio daqui da Rádio Rio de Janeiro correndo, tem outro grupo de estudo às 4 horas da tarde, até às 5:30, e tem outro de 7:30 às 9:00. Beleza. Quer dizer, esse é o meu dia. Quer dizer, qual é o tempo que eu tenho para ficar deprimido? Pois é, quer dizer, que na não coisa, tenho quando tempo. Quando você chega em casa, que deita na cama, cadê? Você nem viu, não, nem minha, se viu dormir, né? Minha mulher diz que eu, quando deito, eu só digo boa, porque noite eu já estou dormindo. É uma coisa boa, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Quais são as consequências para aqueles que não cuidam, não respeitam os idosos? Até porque se essas pessoas pararem para pensar, se eles não morrerem jovens, fatalmente vão envelhecer, né? Então... E mesmo que morram desta vez, ou desencarnem desta vez jovens, eles terão oportunidade numa outra reencarnação, eles terem de resgatar esse descuido, esse compromisso que eles estão assumindo agora, quando eles não cumprem a lei maior, que é amar o próximo. Certo? Então nós adquirimos débitos, certo? E esses débitos serão resgatados em algum momento. Se não for agora, será depois. Será mais tarde, com certeza. Seu Aloysio, em muitas situações... Tira esse seu, certo? Okay. Porque Aloysio, é nosso. Nosso, pois é. Em muitas situações, uma determinada pessoa chega a terceira idade, né, já pensando, pô, minha vida está acabando, daqui a pouco eu desencarno. Como pode ser trabalhada essa questão do desencarne, né, da morte com quem já está na terceira idade? Olha, se nós formos raciocinar de acordo com aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina dos Espíritos, quando nós nos aproximamos do momento da desencarnação, se nós aproveitamos devidamente a nossa existência atual, será um momento de liberdade, de libertação. Certo? Não é que nós vamos desejar desencarnar, porque o próprio instinto de conservação faz com que nós queiramos continuar nesta vida ligados ao corpo físico. Mas a desencarnação, ela se apresenta para nós como uma liberdade. Certo? Nós teremos a oportunidade de nos apresentarmos no plano espiritual e dizermos para nós mesmos, para a nossa consciência, missão cumprida. Certo? Então, se nós buscamos fazer o bem, se nós buscamos promover o bem, se nós trabalhamos em benefício dos outros, não nos assustaremos com este momento da desencarnação. A gente costuma dizer, e aprendeu isto, que na realidade o Espiritismo matou a morte, né? Porque o Espiritismo nos mostra que a morte não existe, existe uma mudança de situação para cada um de nós. Então, quando nós passamos a encarar a nossa existência atual como um estágio nessa nossa caminhada, nessa nossa estrada evolutiva, tudo fica mais simples para nós. Nós não estamos apegados a algo que nós sabemos que tem um início e tem um fim, que é a vida corpórea. Certo? Sim. Então nós passamos a encarar a coisa dessa maneira. E o final da pergunta, né? Como pode ser trabalhada a questão da morte com os idosos, da mesma forma que ela deve ser trabalhada com os jovens, da mesma maneira, porque nós todos somos espíritos imortais e estamos numa etapa da nossa estrada evolutiva, da nossa caminhada, e todos nós passaremos pelo mesmo momento de mudança de situação, de encarnados para desencarnados e retornando depois com uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Então, tanto jovem quanto idoso, todos nós devemos compreender o que nós somos, onde estamos, por que estamos, para que estamos e trabalhar para isso. Sim, certo? Sim. Trabalhar para isso, entendendo. O Espiritismo tem essa grande proposta para nós, que é primeiro entenda. Certo? E ele nos dá todas as oportunidades para que nós compreendamos o que nós somos e para que estamos aqui. Quando nós entendemos isso, fica menos difícil de nós buscarmos o caminho correto. Então, gente, aguarda aí. Nós vamos para um comercial e daqui a pouco a gente retorna. Até já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta aqui ao vivo e qualquer dia a cores. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Qualquer dia estaremos a cores. Vamos chegar lá. Se Deus quiser. Gustavo, vamos repetir aí o endereço para a galera. Que é o www.radioriodejaneiro.am.br. E o nosso e-mail, Gustavo? É espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E para o Twitter, Gustavo? twitter.com/espaçojovemesp. E o nosso fax? Anota aí que é o 3386-1444. Ou então você pode ainda escrever para a gente na Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. É o nosso CEP, que é o 21.920-000. Bom, Gustavo, agora está na hora daquele momento assim, né? Pra gente dar aquele abraço bem apertado. Verdade, aos nossos ouvintes. Verdade, não é isso? É isso. Então eu quero abraçar quem aqui, olha. O nosso ouvinte que participou com a gente, que é o João Constâncio, foi o que participou com a gente dando, né, as dicas de... É, ele deu sugestões, não foi isso, Lisa? Deu várias sugestões aí de pegadinhas. Então, olha só, vocês que queiram, né, fazer o mesmo que o João fez... Participe, gente, mande dicas pra gente aqui de pegadinhas, tá? Pode, um beijo pra... usar os contatos aqui do programa. Claro, né, isso que a gente acabou de passar. Então, olha, um beijo pra você, João Constâncio. Beijo pra quem? Pra Rejane de Higienópolis. Beijo a Augusto de Inhaúma, pertinho de mim. Beijo pra você. Beijo para quem mais? Oswaldo Cruz, é de Oswaldo Cruz, é a Sandra. Um beijo para você, Sandra. Priscila do Caxambi, um beijo para você. Karine, aqui da Ilha do Governador. Quem mais? Deixa eu ver. É Edilney, de Guadalupe. Um beijo para você também. De quem mais aqui? De Maria das Graças, de Todos os Santos. Um beijo para você também. Expedito de Bom Sucesso. Quem mais? Tânia Regina, do Caxambi, pertinho de mim também. Clarice de Anchieta. Marisa de Anchieta. Gustavo, quem mais? Bom, aqui comigo tem o João Constâncio, também de Anchieta. A Maria Inês de Campo Grande, que está mandando um abraço a todos. Um abraço para ela também. Continue participando com a gente. O Henrique Daniel, de Higienópolis, pertinho de mim, também está mandando um abraço, né, para todos nós, um abraço para ele também. E a Regina Adriana, do Engenho Novo, um abraço para a Regina Adriana também. Beijo, menina. Olha aqui, um participante aqui, Gustavo da Silva Rosa, é você, Gustavo? Não sou eu, não. Não é. Então, um beijo para você, Gustavo. Vitor Oliveira, beijo, obrigada pela participação. Também Marta Gabriela, também por e-mail, também um beijo para você. Quem mais aqui? A Gilda Machado. Tem mais, não acabou. Muita não. Gente, né, Elisa? Não acabou, não. Peraí, tem mais aqui, olha. Já nos falamos desse daqui? Não, claro que não. Então, vamos falar aqui, gente. Sandra de Oswaldo Cruz, um beijo pra você. Ô, Valdeci, que deu nosso beijo, Valdeci. Tem não? Ó, que pena. Hilde, da Ilha do Governador. Marisa, de Anchieta. Carlos José, de São Gonçalo, tá dizendo aqui parabéns pelo programa. Clarice, de Anchieta. Karine da Ilha. E Nádia, de Niterói. Bom, e os nossos aniversariantes? Como esse daqui é o último programa desse mês, olha só, vamos falar assim alguns nomes. Roberto do Nascimento Vitorino, seu Vitorino. A Divani Costa, que foi dia 16. Leila Martins, a nossa Leilinha do Atendimento, foi dia 20 de julho. O senhor Elmo Queiroz foi também dia 20 de julho. Também no dia 20, tá falando aqui, é o dia do amigo, a gente acho que já comentou. É Cristiano Alves Moreira, fez aniversário dia 21 de julho. Sheilinha Barbosa, do Atendimento, dia 22 de julho. Dia 26 foi o Gilson Bordalo. Dia 29 foi o... Não, dia 29 ainda vai ser, né, o senhor Gerson, como, né, a gente não vai ter o programa dia 29. Parabéns desde já para todos vocês. Marcos Alberto de Mário, que vai ser amanhã. E Marcial... Sangreman da Fonseca, beijo para todos vocês, um feliz aniversário, viu? Bom, e eu gostaria só de comentar aqui o seguinte, vamos ler mais uma vez o nosso que é, né, Gustavo? Exatamente isso. Então, o que é o que é? Qual é a palavra mais longa do alfabeto? Tem gente participando e parece que vai acertar, parece, não? É, outra coisa, Gustavo, quer dizer, só para você ter um espacinho para se defender, do que você brincou quando criança? Ah, eu, de vez em quando eu jogava bola, mas geralmente era para ficar no gol ou então para ficar naquele pessoal que tá do lado de fora, que é para pegar a bola, né? Eita, era complicado, era o gandula, por aí. Vamos voltar aqui então com o nosso convidado, o senhor Aloísio. Vamos dar continuidade, né, Gustavo? É isso mesmo, Lisa. Vamos ver então, Gustavo, qual é a próxima perguntinha, hein? Senhor Aloísio, de que maneira a sociedade tem tratado os idosos? A sociedade, de um modo geral, ela vê o idoso como alguém que dá despesa e dá trabalho, né? E não como alguém que já contribuiu, colaborou, participou de tudo aquilo que está ocorrendo neste momento. Porque o momento de hoje é fruto de tudo aquilo que veio sendo plantado e construído até então. Mas chega um momento em que nós começamos a ver, eu digo nós, a sociedade, começa a ver o idoso como um estorvo, como aquele que agora passa a ser dependente e não mais promove aquilo que nós necessitamos. Então esta é a maneira como a sociedade, de um modo geral, logicamente não são todos, felizmente não são todos, mas como promovem ou como tratam esses idosos. E aí começam a surgir leis, começam a surgir regras que são impostas para que haja uma possibilidade obrigatória nesta convivência. Lamentável, né? Pois é. Muito. Muito lamentável. Senhor Luiz, é o seguinte, o senhor assim, tem assim, notícias, alguma informação sobre o Estatuto do Idoso, alguma coisa que pudesse, né, esclarecer? Tem. Tem. Esse Estatuto do Idoso, ele é justamente o resultado dessa busca de estabelecer regras, leis, certo? Que visam a proteção do idoso. Então, é um instrumento para a realização da cidadania deste que já atingiu uma idade mais avançada e que já tem, hoje em dia, dificuldades outras que os mais jovens não têm ainda. E ali são estabelecidos direitos, né, do idoso. Liberdade, dignidade, saúde, meio ambiente e vários outros aspectos que são ali estabelecidos como lei que deve ser atendido, respeitado pela sociedade, pelo Estado. Mas, em realidade, o que nós vemos é que não é a lei que resolve um problema que é um problema moral. O que resolve é a nossa conscientização e a nossa aplicação, até mesmo sem a necessidade da lei. Então, o Estatuto, ele existe e veio dar um amparo àqueles que necessitam efetivamente e que, por alguma razão, não vem tendo este amparo, seja pelo Estado, seja pela própria sociedade, como nós nos referimos aqui anteriormente. Algumas coisas funcionam, mas muitas outras ainda não funcionam, certo? Mas nós vamos caminhando porque a sociedade, nós somos a sociedade, todos nós, né? Cada vez mais vai se aprimorando. Isso, e à medida que vai se aprimorando, essas coisas todas vão melhorando, vão se aperfeiçoando automaticamente e sem a imposição. Elas vão ocorrendo, certo, dentro do meio onde nós estamos, nessa relação com aqueles que já têm maiores necessidades, o idoso. Assim como existe um Estatuto da Criança, certo, que também não é cumprido, certo, existe um Estatuto do Idoso, que, por sua vez, deixa muitas lacunas, certo? Dentro das necessidades daqueles que atingiram estágios de idade. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque esta ideia de quando uma pessoa se torna idoso, que foi a primeira pergunta, né, que nós tivemos aqui, a primeira fase da nossa conversa, isso é uma coisa que vem evoluindo, né? Cada vez mais nós verificamos que o homem vive mais, não é isso? Verdade. O nosso estatuto do idoso, ele estabelece a idade de 60 anos para que ele esteja protegido, certo, por esse estatuto do idoso. Mas no Brasil, a nossa expectativa de vida hoje em dia é dos homens 68 e das mulheres 75. Sendo que nós já, eu diria que esses números já estão ultrapassados, certo? Porque hoje nós temos muito, mas muito octogenários, certo? É dentro da nossa sociedade. A expectativa de vida. Então isso aqui é uma média. Isso aqui é uma média. Mas cada vez aumenta mais o número daqueles que atingem idades de números maiores, né? Então aí vem novamente a pergunta: quando é que nós entramos na terceira idade? Certo? Hoje em dia, um homem com 60 anos é um homem extremamente produtivo. É verdade. Tá certo? É verdade. Extremamente produtivo. Há alguns séculos atrás, com 35 anos, o homem acabava. Com certeza. Certo? Hoje, com 60, ele é produtivo. É verdade. Certo? Hoje, com 70 anos, certo, a lei aposenta obrigatoriamente aqueles que são funcionários, né? Então, a idade limite para o trabalho dentro do funcionalismo, dentro das categorias de governo, isso é 70 anos. Mas ainda tem muita energia para dar, para despender nas suas atividades e muita experiência adquirida ao longo de todo esse tempo. Esse tempo todo, é verdade, sim. Seu Aloysio, muitas pessoas não aceitam quando chega a terceira idade, né? Elas se acham, digamos assim, meu tempo passou, enfim. Como o idoso pode perceber os benefícios dessa fase da vida? Olha, eu diria que ser idoso não, mas ter uma idade que nos traga mais experiência é algo fenomenal. Né? Porque nós já não temos os rompantes da juventude, nós já temos a experiência que nos dá o equilíbrio da maturidade, certo? Nós já temos uma situação que nos permite muitas vezes fazermos o que nós desejamos. Então são aspectos altamente positivos, desde que nós não nos entreguemos ao ócio. O ócio é o grande mal daqueles que entram nesse período da idade. Porque quando nós estamos ociosos, existe até um ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. Eu deixei vocês complementarem, né? Vocês completarem, né? Porque isso é conhecido de todos nós. Então, quando nós não ocupamos a nossa mente, quando nós não estamos ocupados com alguma atividade no bem, logicamente, isto promove para nós pensamentos, e pensamento é energia, certo? Que são altamente negativos. E aí nós começamos a sentir coisas, certo? Aquele que está ocupado não tem tempo de sentir coisas. É verdade. Certo? Ele promove as coisas e não está sentindo coisas, buscando em si, certo? Aquilo que já não funciona no 100%. Certo? Então eles começam a se sentir mal e têm saudades daquele tempo em que não eram assim. Mas também não eram uma porção de outras coisas. Certo? Apenas nos lembramos daquilo que nos é negativo naquele momento e não nos lembramos daquilo que é positivo naquele momento. Então, com isto, nós passamos a viver num passado, certo? E o passado, ele não existe, certo? Ele apenas existe como uma referência para que nós possamos pautar o nosso hoje. Sim, sim. O que existe para nós é o hoje. Verdade. Seu Luiz, é o seguinte, nós recebemos aqui até um recadinho, eu vou deixar até na mão do senhor para o senhor responder. Rio Comprido. Deixa um abraço para o senhor. E outra coisa da Irani, envie um grande abraço ao querido casal Ivone e a Luiz, viu? Aí se eu quiser dar uma resposta aqui para a galera. O nosso abraço também para a Irani, certo? Nossa amiga, certo? E é bom a gente ver que nós continuamos em contato pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. E a nossa Ana Maria, né, que é lá do Lar de Tereza, que hoje de manhã nós estivemos juntos, né, no nosso estudo pela manhã, e agora continuamos aqui o nosso estudo através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Nosso abraço também, Ana Maria. Deixa para a gente uma bibliografia, né, de tudo que o senhor falou aí para a gente. Se você quiser deixar as dicas finais, né, de como, né, envelhecer bem, digamos assim, né, porque, né, na verdade, tudo que o senhor já falou até agora já são dicas. A gente pode tentar resumir, certo, aquilo, tudo que nós falamos aqui em algo que é muito simples de nós entendermos. Ocupem-se, usem a sua experiência, usem o seu conhecimento, entendam as suas limitações físicas e atuem de acordo com elas. Não ultrapassem as suas possibilidades. Porque existem muitas maneiras de ajudar, né? Se você já não pode mais pegar peso, dá para ajudar fazendo outras coisas. Leva, né? De duas vezes. Ou então divide, exatamente. Leva de duas vezes. Exatamente. Né? Você não vai pegar o peso todo de uma vez só, mas você pode levar de duas vezes. Vai levar dividindo. E nós já temos o entendimento e a inteligência para sabermos que podemos continuar fazendo de duas vezes. Exatamente. Né? Então, fala para a gente o endereço da Casa Espírita que o senhor frequenta, se por favor, caso o senhor queira deixar uma bibliografia. Eu frequento a Instituição Espírita de Estudo e Caridade Lar de Tereza, em Copacabana. Certo? É a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Então, Avenida Copacabana, 709, quinto andar. Telefone da instituição, 2236-0583. Aí podem ter informações sobre reuniões públicas, sobre e-mail, sobre site, atendimento fraterno, todas as atividades que normalmente uma casa espírita desenvolve em benefício daqueles que buscam esse atendimento, e que existem vários na terceira idade que trabalham nesse atendimento que nós estamos aqui nos referindo, então, ocupando-se no bem. Então, é só ligar e procurar saber e aproveitem, viu? Porque tem muita coisa para se fazer ainda. E agradecemos, então, a sua participação aqui. Volte sempre, Eu viu? É que agradeço esse contato com os jovens, certo? Obrigada. Não sei se na primeira idade, certo? Porque eu também não sei se eu estou na terceira idade. Não tem problema. O importante é a gente estar junto, estar trabalhando. Afirmativo. Né? Exatamente. Então, obrigado. Obrigado a vocês e um beijo no coração de todos. Obrigada. Pode ser. Espaço Jovem. Ei, olha só, tá acabando a nossa cadeirinha aqui de hoje, mas eu gostaria de fazer o seguinte, gente, deixar aqui o nome do ganhador do livro da semana passada, do livro Irie, de Iracema Sapucaí. Quem ganhou foi Isaurino, aqui da Ilha do Governador. É só passar aqui, viu, de segunda a segunda, porque o livro vai ficar na portaria, né? Então fica facinho, traga um documento para identificar, né, pra gente saber direitinho que é você mesmo. Então aproveite, que é um livro bem bonitinho. E o que está valendo para a semana que vem é o livro Crescendo com Isabel, da escritora Ana Maria Espranja e Djalma Santos. O livro foi gentilmente cedido pelos autores e pela editora Leon Denis. Então, só para marcar bem legal aqui, a nossa pergunta de hoje é o seguinte: qual é a palavra mais longa do alfabeto, viu? E então, Gustavo, vamos para nossas dicas? Sim, Lisa, vamos para as nossas dicas. Começa aí, Guto. Bom, dica de como tirar o cheiro e o gosto de café de uma garrafa térmica, né? Depois de muito uso, e sempre, né, colocando café, as garrafas térmicas tendem a ficar com o cheiro e o gosto, né, do café. É verdade. Porém, às vezes, você pode querer utilizar ela para outro fim, como, por exemplo, colocar água para chimarrão, leite, enfim. Pois é. Mas o cheiro e o gosto do café continua na garrafa. Esse que é o grande problema. Então, anote as nossas dicas, não é isso, Lízia? É isso, anote aí. É muito simples, mais do que você imagina. Então faça o seguinte, esquente uma quantidade de água que caiba na garrafa e em seguida misture algumas colheres de sal. Deixe a solução na garrafa por cerca de 10 minutos e lave normalmente. O cheiro e o gosto vão embora. Aí você aproveita para o que você quiser. É isso aí, galera. Não é? Então, vamos lembrar que o nosso programa é ao vivo, né? E você pode participar de várias maneiras. O nosso e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br e o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Gustavo, o nosso Twitter. Temos o Twitter também, né? twitter.com/espaçojovemesp, espaço sem cedilha e tudo junto. E a nossa... Para quem quiser mandar cartinha, Gustavo? Aqui é Estrada do Dendê, 659 Tauá, Ilha do Governador. E o nosso fax, 3386-1444. Né? E vamos lembrar que o nosso programa, que acontece todas as quintas-feiras, né? De 2 às 3, também no domingo, a reprise de 2 às 3. E vamos lembrar que esse programa é uma produção de Gustavo Rezende, Márcia Coelho, André Coutinho, Lízia Nascimento, Marcos Leite. E então deixamos um grande abraço para você, até semana que vem, fiquem com Deus. E, Gustavo... Mantemos contato, não é isso, Lízia? Contato, é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.